Boa noite. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá, estamos tratando sobre escatologia, ok? Cristo e a Igreja no mundo, a primeira das sete visões nós estamos tratando, que começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 5. Então, somente sobre o livro do Apocalipse, esse é o terceiro domingo, né? Certo? E ainda estamos no capítulo 2. Mas hoje eu vou tentar dar uma adiantada aqui. Vamos lá, então. Vamos entrar na carta às sete igrejas da Ásia. Ok? Da Ásia e não de sete dispensações do tempo. Ok? Lembrando bem que, apesar da gente não ir por esse lado de fazer uma leitura das igrejas de forma dispensacionalista, ou seja, geralmente pentecostais têm a mania, a heresia, com a minha arrogância dizendo isso, a heresia de dizer que as sete igrejas são sete dispensações na história, e portanto nós estaríamos vivendo a última das dispensações, que é a carta à igreja de Laodiceia. Então nós estaríamos vivendo o tempo de Laodiceia, isso que igrejas e cunho pentecostal tendem a falar em sua teologia. E eu digo para eles, vão estudar, vão fazer um seminário teológico, alguma coisa, em nome de Jesus. Amém? Porque essa conversa de que a letra mata, né, e o espírito vivifica, já é uma outra ignorância. Que a letra que mata ali não tem nada a ver com deixar de estudar, ser burro, ignorante, falar ejodô, em vez de falar êxodo. Ok? Tá ok? Ser cheio do espírito não tem nada a ver com ser burro, ignorante. Ok? Paulo era cheio do espírito, foi o maior de todos os apóstolos, e era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, chamados, tinha ministérios, mas também era um rabino letrado, conhecimento profundo. O que seria do cristianismo sem Jesus e o que seria do cristianismo sem Paulo? Né? O que veio depois dele, se não fosse ele ter fundamentado a doutrina cristã, certo? Já escutei da boca de muita gente dizendo assim, você não pode estudar. Você não pode estudar, tem que deixar o Espírito Santo revelar. Eu queria jogar uma Bíblia em hebraico na mão desse cara. Uma Bíblia em grego, falou assim, leia. Pede para o Espírito Santo revelar para você. Alguém teve que estudar grego muitos anos da sua vida para fazer uma tradução para a sua língua para que você pudesse entender. Alguém teve que deixar de ser preguiçoso e parar com essas muletas e estudar para que hoje você tivesse conhecimento. Muita gente morreu traduzindo a Bíblia para a sua língua. Por isso que hoje você tem a Bíblia em centenas de línguas no mundo todo. Amém? Porque alguém pagou o preço para isso. Ainda estamos vendo então a visão de Cristo e a igreja no mundo e no céu. Então, começando, carta às sete igrejas da Ásia. Quero fazer uma introdução, primeiramente, a respeito das cartas, e depois nós vamos tratar a respeito de cada igreja, respectivamente, ok? Candeeiros, nós estivemos vendo então, a grande maioria dos símbolos do Apocalipse são explicados pelo Velho Testamento, como por exemplo, este do candeeiro, que era um dos elementos componentes do Templo de Salomão. Ele se compunha de sete braços sustentados pelo mesmo suporte, sete ramos da mesma raiz. O candeeiro serve para iluminar um lugar escuro. Jesus disse aos membros de sua igreja, vós, tão somente vós, sois a luz do mundo. Em Mateus 5,14. O mundo não pode ver o Cristo glorificado, mas pode ver a luz que brilha no candeeiro. Quem é o candeeiro? Meu Deus. A Gólgota. Não estava domingo passado? É a igreja, amém? O candeeiro é a igreja. Vocês são o candeeiro de Deus. Amém? Vocês são. Eu não, eu sou o anjo. Vocês são os candeeiros. Eu sou outra classe. Para algumas pessoas, a semana já até fui assinando os e-mails lá, né? Anjo Pipe. Amém? Eis a função da igreja neste mundo: iluminar a escuridão. Por essa razão, o mundo nos odeia. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ok? Você está tudo bem no teu trabalho, todo mundo gosta de você, até você dizer que você é crente. Quando você diz que você é crente, em outras palavras, você diz que você tem lepra, gripe A, que mais? Crente. Crente. Bastou que disse que é crente, né? Acabou, você arrumou um problemaço para a tua cabeça. Né? Por isso que os caras falaram, você é crente? Eu falei, não, Deus o livre, eu falo. Está amarrado, eu falo. Sai de reto, eu falo para os caras. Né? Agora, se os caras perguntam, você é de Jesus? Daí não tem como fugir, né? Daí você tem que falar. Sou. A razão das mensagens. Todas as diferentes escolas de interpretação do Apocalipse são unânimes em afirmar que as advertências do Espírito para as sete igrejas são válidas para qualquer igreja de Jesus em qualquer época da história. Ok? Então, não somente uma igreja está vivenciando hoje o tempo. Então, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, obviamente que aquela carta não é somente para os coríntios, é para a tua edificação também, para que você leia, para que você extraia dela ensinos doutrinários para a sua vida. Da mesma forma, essas cartas. Ok? Então, por mais que a gente esteja afirmando que essas cartas não estão falando de períodos do tempo, não significa que elas não têm algo para dizer para mim e para você. Ok? Então, o ensino delas diz respeito a mim e a você, e depois eu vou dizer por quê. Estas mensagens às sete igrejas constituem uma fonte muito rica e válida de pregação aos membros do corpo de Cristo em qualquer geração. O erro a ser evitado a qualquer custo é atribuir-se a um período histórico os atributos de uma das sete igrejas. Infelizmente, este é o método popular de interpretação que ofende frontalmente o povo de Deus nos dias atuais. Então, aquele que é fiel hoje, não sei qual é a porcentagem da igreja que hoje é fiel a Deus, que leva uma vida de devoção a Deus, ser comparado com a Laodiceia é uma ofensa. Ok? Dizer, olha, você é a Laodiceia. Isso é uma ofensa. Ok? Eu achei muito interessante quando se diz aqui que é um método popular. Quando a gente começou a série de pregações a respeito de escatologia, qual foi a escola teológica que eu falei que era popularmente aceita? Qual que era? Pré-milenismo. Então, por isso. O pré-milenismo está muito ligado a isso. Deixe-me ampliar o exemplo já mencionado. Todos os crentes acreditamos que vivemos nos últimos dias profetizados na Bíblia e que, segundo a vida de Jesus, está próxima. Se as sete igrejas representam sete épocas históricas ligadas umas às outras na mesma ordem em que aparece no Apocalipse, então, logicamente, estamos vivendo na época da igreja de Laodiceia, sendo esta a última na lista das sete. Vivemos agora no período em que a obra missionária de evangelização nunca foi tão intensa. A igreja de Jesus Cristo, em obediência à grande comissão, está pregando o evangelho com sacrifícios tremendos em todas as partes do mundo. Esta igreja, ainda que imperfeita, está viva e atuante. Dizer que ela é representada pela igreja de Laodiceia reflete uma interpretação falha, pois não podemos crer que a igreja dos nossos dias seja inteiramente miserável, pobre, cega e nua, como era a igreja na Laodiceia. Ok? Podemos facilmente identificar a igreja na Laodiceia dentro de todas as épocas da história, bem como em muitos lugares nos dias atuais. Dizer, porém, que esta é uma definição da igreja de hoje é um escândalo, uma ofensa contra os crentes autênticos que vivem com Cristo e andam no Espírito. Amém? A única maneira de interpretar essas mensagens às sete igrejas é entender que o Espírito Santo, aproveitando fraquezas, problemas e tribulações sofridos pelas sete igrejas situadas na Ásia no primeiro século, mandou um recado à igreja de Cristo em todas as gerações, terminando cada um deles com as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, baseado nisso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que nós nos baseamos que ela tem algo para dizer para mim e para você. Amém? É baseado nisso que a gente parte do princípio de que então o Espírito quer falar algo para mim e para você. Nós não vivemos na época da igreja de Laodiceia, nem de Sardes, nem de Éfeso, mas na época de todas elas. Todas as falhas registradas nas sete mensagens existem hoje na igreja de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Devemos ouvir esta mensagem com a máxima atenção. Amém? Então, se alguém um dia vem com essa conversa para você, você fala para ele entrar no Metalcast, lá e ouvir essa mensagem. A mensagem de Jesus Cristo às sete igrejas. Começando por Éfeso, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Santo Deus, eu quero estar, Jesus, todos nós, Deus, queremos estar diante da Tua palavra em reverência à Tua palavra. A palavra diz que todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Teu Espírito tem para dizer. Deus, nós estamos nesse lugar, nessa noite, como igreja, Senhor. Como noiva, como lavados no Teu sangue, redimidos, comprados, como co-herdeiros. Deus, se a Tua palavra, Deus, é relevante em nossos corações nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Senhor, penetre, Senhor, no nosso coração, Deus, nas gavetinhas da nossa vida, Senhor, onde pecados permanecem, Senhor, insistentemente nos escravizando, nos roubando daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Fala o meu coração, Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, trazendo santificação, exortação, esperança, graça e misericórdia para com todos nós, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Um demônio me atrapalhou aqui, vou ler de novo. Aquele que tem na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Primeira coisa que eu acho poderoso aqui é o poder dessa palavra que tem na mão direita, que sustenta na sua mão direita, aquele que tem e aquele que anda no meio. Depois eu quero falar um pouco sobre essa questão do andar no meio. O que é importante nós termos como ponto de vista, de visão, para partir disso, é que aquele que está falando é aquele que tem na mão as sete estrelas, que são os sete anjos, é aquele que tem todos os pastores da face da terra em suas mãos. Por mais charlatão que você possa achar que essa pessoa seja, e que a gente possa julgar, esse cara não vem de Deus ou não, eu tenho uma certeza de que Deus tem todas as coisas, o Senhor Jesus tem todas as coisas em suas mãos. Igrejas que permanecem, só permanecem debaixo da soberania dele. Igrejas que deixarão de existir debaixo da soberania dele. Por isso, não se preocupe. Tem gente querendo salvar a igreja. Tem muita gente querendo salvar a igreja, querendo ser o salvador da igreja. O salvador da igreja se chama Jesus Cristo. Amém? Ele é o salvador. É aquele que sustenta. Amém? E a outra questão é aquele que anda no meio dos sete candeeiros, aquele que anda no meio da igreja. Quantas vezes a gente pensa que Jesus não está aqui, né? porque a gente não sentiu um arrepio, porque a gente não chorou, porque a gente saiu daqui vazio. Todas as vezes que isso acontecer, a culpa é minha e a culpa é tua. Isso não tem nada a ver com música, isso não tem nada a ver com palavra, mas isso tem a ver com a minha e a tua intimidade no dia a dia. Porque Jesus está sempre no nosso meio. Aonde nós estivermos, Ele sempre está no nosso meio. Quando eu falei sobre vida cristã, muitas vezes eu ouvia da boca das pessoas assim, dizendo que quando em determinados lugares o Espírito Santo não entrava, né? Por exemplo, se você tem uma banda de rock, gospel, e você sai para tocar nos botecos, para muita gente isso é uma abominação. Por quê? Porque o Espírito Santo não entra nesses tipos de lugares. Essa é a mesma ideia que os fariseus tinham, né, acerca de Jesus, né? Se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele jamais deixaria ela tocar nele. Se ele fosse realmente o Cristo, ele jamais deixaria esses pecadores. Então são as pessoas que delimitam a presença de Jesus, né? Jesus sempre estará com você. Pode ser na merda que você estiver, Ele sempre vai estar com você. A fidelidade de Deus não depende de você. Nunca dependeu. Sempre dependeu dele. E unicamente dele, graças a ele. Porque se dependesse de nós, não sobraria ninguém. Às vezes, quando a gente se depara com situações em que a gente tem que trazer algum tipo de exortação, disciplina, algum tipo de chamada de atenção, em que você tem que chamar para mais perto, e as pessoas dizem, mas esse tipo de coisa você tem que fulminar, você tem que... Eu estava conversando com um pastor algumas semanas atrás, para não falar o dia específico, senão ele vai ouvir e vai achar que eu estou falando dele, e eu estou falando dele. Então, para ele não desconfiar, estava conversando com um rapaz, um pastor que já excluiu muita gente da igreja dele. Excluiu mesmo. Por pecados assim, que eu falei assim, cara, se esse cara fosse pastor da GOG, não sobrava ninguém. Nem eu sobrava. Eu conversando com ele, eu falei assim, lá eu excluo. Eu falei, você excluiu por quê? Por causa disso, é. Eu falei, tá certo. Tá certo, isso aí. Pior que a igreja do cara tem 400 membros. Ele chegou na igreja, tinha uns 80. Uma boa, estou pensando que esse negócio dá certo. Então esse que tem na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, diz para a igreja de Éfeso. Então assim, conforme eu for lendo as igrejas, você pode se identificar com uma delas. Você pode dizer assim, olha, Pipe, eu sou Éfeso. Daí semana que vem você vem com um crachá escrito assim, Éfeso. Tá bom? Talvez você se identifique com Esmirna. Talvez você seja lá Odisseia. Essa praga, né? Aí você vem com uma camisetinha, lá Odisseia. Conheço as tuas obras. Aqui se diz não somente na questão ministerial, mas na questão do caráter também, da conduta. Conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que põe à prova os que se dizem apóstolos e não são, são mentirosos, que por causa do meu nome sofrem sem desfalecer, que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Os nicolaítas eram seguidores do diácono Nicolau de Antioquia, que oferecia sacrifícios a ídolos, tendo permitido toda sorte de imoralidade, até mesmo dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, algumas coisas assim que Jesus fala que ele conhece aqui, que eu acho interessante, que são características muito fortes na igreja, e que você jamais diria dessa igreja o que ele dirá depois. Por exemplo, obras. Gente que tem obras, e uma coisa muito ligada a caráter. Ou seja, não era uma igreja corrompida, né? A outra coisa que ele fala sobre trabalho, era uma igreja que trabalhava. Fala sobre perseverança, que é uma característica muito rara hoje dentro da igreja. Muita gente naufragando, saindo da fé, porque não tem perseverança. Não somente na fé, mas não tem perseverança ministerial, não tem perseverança no casamento, não tem perseverança na paternidade, na sua vida com Deus, no seu devocional com Deus. Perseverança. E Jesus fala assim, olha, eu conheço a tua perseverança. A outra coisa aqui, ele fala assim, que você não pode suportar os maus, que põe à prova, Não sai aceitando qualquer cara que se diz apóstolo por aí, que fala em nome de Deus e simplesmente traz todo o ensino contrário às escrituras e o cara diz amém, porque quem está dizendo segundo o que está ali é um cara de Deus e acabou. Não é assim. Jesus está falando assim, Jesus está louvando a atitude de uma igreja que coloca à prova os seus apóstolos. Aquele que vem dar em qualquer tipo de ensino tem que ser colocado à prova. Igreja não é lixeiro que aceita qualquer coisa que se é ensinado, mesmo em nome de Deus. Igreja tem que sempre estar atenta às coisas. Quantas vezes eu ouvi coisas, ou mesmo eu disse coisas que eu fui repreendido. Uma vez eu preguei na igreja presbiteriana lá, no tempo da mocidade, falei só pobrinha naquele dia. Meu Deus, olha, se Santa Inquisição existisse aquele dia. Fogueirinha no pipe. Só falei pobrinha. Falei uma pobrinha atrás da outra. Porque eu tinha lido um livro, dessa galera, pip, né? Tinha lido um livro lá, o cara falou um monte de heresia lá, eu fui na onda dele e fui pregar em cima daquele livro. Daí depois um rapaz lá que tinha um pouco mais de conhecimento que eu, já tinha feito o seminário presbiteriano, chegou assim, Pipe, senta aqui. De onde você tirou isso? Falei, da Bíblia? Ele falou assim, ah, então senta comigo aqui. Daí ele começou a mostrar todos os contextos que eu disse lá. Eu falei assim, olha, cara, não tem nada disso escrito aqui, cara. Falei, não? Mas no livro dizia que estava. Ah, no livro, então não foi na Bíblia que você tirou do livro. É. Então ele fala isso, fala assim, olha, coloque a prova. Esse cara que se diz ser apóstolo, mas são mentirosos. Mentira. E está chamando de apóstolo, não é? Uma vez um cara chegou na minha casa lá, estava... Eu, minha esposa, e tinha mais uma pessoa ali que ele conhecia, e esse cara era pastor. Esse cara chegou, perguntou para mim assim, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, lá vem. Lá vem. Aí eu não sei como que eu consegui fugir do negócio. Perguntou se eu falava em língua, eu falei, falo. Dei um jeito. Mas aí perguntou para a Kátia, você fala? Ela, você é batizado no Espírito Santo? Ela falou assim, sou. Você fala em línguas? Não. Ah, então você não foi. Então agora você vai ser batizado no Espírito Santo. Oh, suba na vassoureana. E agora? Né? Colocou a mão na cabeça da Kátia e começou. Fala. Vai. Fala. A Kátia fica olhando para ele assim. Fala o quê? Fala. Vai lá. Tá aí, ó. É só você falar. Ficou uma hora, eu acho, em cima da... Aí até que uma hora eu falei assim, daí meu cunhado se meteu na conversa, chega aí e tal. Né? Não sei se eu já preguei sobre esse negócio de batismo no Espírito Santo aqui dentro. Já? Então tá bom. Então tá lá no Metalcast, vocês ouçam lá. E põe a prova os que se dizem apóstolos e não são, são mentirosos, que por causa do meu nome sofrem sem desfalecer. Eu acho interessante isso. Os caras estão sofrendo e não estão desfalecendo por causa do sofrimento deles. Quantos de nós aqui dentro, primeiro sofrimento, tribulação que passa, desfalece? Cai que nem uma jaca. Que por causa do meu nome sofre sem desfalecer. Não desfalece. Está sofrendo, mas está ali. Firme, em pé. E então ele fala assim, que odeia as obras dos Nicolaitas, a quais eu também odeio, odeia esse sacrifício a ídolos, a imoralidade que entra na igreja, tem ódio por estas coisas. Jesus está elogiando, dizendo que conhece esta postura. Tudo isso, olhando, nós diríamos o quê a respeito dessas pessoas? Essas pessoas são fiéis a Deus, sem dúvida nenhuma. Porém, Jesus disse, deixaste o teu primeiro amor. A impressão que se tem é que Jesus andava no meio deles, que é isso que ele diz no começo, observando toda a maravilha da vida cristã deles, que é fato, ao mesmo tempo em que o próprio Jesus havia sido deixado de lado como alvo primeiro de todo o nosso amor. Os caras tinham tudo que uma igreja tem que ter, tudo, menos o primordial, o principal de tudo, amor por Jesus. Cara, e você diria que essa igreja não tem amor por Jesus? Eu não diria isso. Mas aquele que conhece, simplesmente chega e diz: olha, conheço tudo isso, porém eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o teu primeiro amor. Vocês me deixaram. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O duro é quem nunca praticou nada. E há uma séria exortação aqui, ele dizendo: se não te arrependeres, não te arrependeres, cara. Não é interessante isso? Meu Deus, o cara está fazendo obra, trabalhando, perseverando, suportando, não suporta os maus, está ali provando tudo que é tipo de apóstolo que vem ali trazer algum tipo de heresia. Gente que sofre, não desfalece, que não suporta a imoralidade. Para esta pessoa, ele diz assim: se arrependa. Se arrependa, porque você abandonou o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é um ato que precisa de arrependimento na minha vida e na tua vida. Porque muitos de nós podemos caminhar nesse mundo praticando uma vida cristã íntegra, com todo aquilo que exterioriza uma vida cristã e aquilo que está no currículo de um cristão, sem estar a mínima para Jesus, sem ter uma vida de intimidade com Jesus, sem ter uma vida de oração, uma vida de busca, sem beijar Jesus todos os dias, sem chamá-lo, sem clamar, sem orar, sem viver. Passam a vida dentro de uma igreja sem nunca terem falado e conhecido. E olha o que Jesus fala: se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Ou seja, para Jesus, tudo isso daqui, amém, é uma bênção, é válido, é importante que se tenha, mas se não tiver ele, não vale para nada. O que ele está dizendo aqui é isso: olha, se você não se arrepender, eu, além disso tudo, eu vou arrancar tudo isso da sua vida. É por isso que tem gente que pega e sai fora. Por isso que tem gente que não suporta, não aguenta. Porque o cara trabalha, faz coisa na igreja. Aí ele não recebe reconhecimento de ninguém. Chega um dia, ele pega e surta, chuta tudo e vai embora. Mas vai embora, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo que é ele quem tira. É ele que vem e remove. Cara, você sabe tudo a respeito de fazer coisas, de moralidade, de postura cristã, mas você não sabe nada a respeito de uma relação íntima comigo. Você abandonou o propósito maior da sua vida, que é uma vida de intimidade comigo. Jesus diz que ao vencedor dá-lhe comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que concluímos com esta carta? Que se é possível viver todas as implicações de uma vida cristã e deixar de amar a Jesus. É possível. É possível para mim, é possível para qualquer um de nós viver dentro de uma igreja sem amar a Jesus, sem ter nenhum tipo de amor por Jesus, viver uma vida de amargura, uma vida de frustração, e aparentemente está tudo bem, está em pé, mas não para ele. Ele sabe, ele conhece cada obra que você faz, todo o esforço meu e teu no ministério, na obra, tudo aquilo, a busca por santificação, mas sem ele nada disso tem sentido. Sem ele, é a mesma coisa que o budismo. Vamos para o budismo, então. Vamos para o espiritismo. Vamos para o candomblé. Talvez você tenha já se identificado com isso na sua vida. Talvez você tenha se identificado assim: nossa, Pipe, ou eu mesmo, tenho feito tantas coisas no reino de Deus, tantas coisas, mas eu sinto que meu amor por Jesus morreu. Eu sinto que meu amor por ele esfriou, morreu. Eu não oro mais, eu não busco mais, mas está aqui todo domingo. Tem banda, tem ministério, está ali. Não está, que nem eu conversei com uma menina esses dias que tinha apostatado, sei lá o quê, Daí ela não estava mais em nenhuma igreja e ela falou assim para mim: mas eu não estou na gandaia, não. Estou vivendo uma vida certinha, tal. Só abandonei Jesus. Mas fica tranquilo. Não estou bebendo, me prostituindo, não estou nada. Só não quero mais saber de Jesus. Só isso. Algumas curiosidades sobre Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Áquila e Priscila, lá em Atos 18, 18. Mais tarde, Timóteo, discípulo de Paulo, assumiu o pastoreio de Éfeso, lá em 1 Timóteo 1, 13. Porém, depois da morte de Paulo, segundo Irineu e Eusébio, o apóstolo João ficou dando supervisão e apoio ao trabalho. Inácio, bispo de Antioquia, no início do segundo século, escreveu uma carta aos Efésios que ele elogia por sua unidade e conduta cristã irrepreensível e por viverem em amor e harmonia sob a liderança de seu atual bispo Onésimo. O que isso fala? Que Éfeso olhou para aquela exortação e mudou a sua postura. E passou a ser conhecida como uma igreja que ama. Amém? Uma igreja que ama. Porque uma coisa é fato: eu e você não podemos amar ninguém se não amar a Ele primeiro. Eu não posso amar a minha esposa se eu não amo a Jesus primeiro. Porque sem o amor dEle sendo derramado na minha vida de maneira poderosa, eu não posso amar ninguém. É por isso que tem gente que não suporta mesmo. Porque sem amor, meu irmão, não tem obra que aguenta. Não tem obra que aguenta. Vou falar sobre Esmirna e, conforme for as demais, eu falo no próximo domingo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, está para dizer: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Isso tem tudo a ver com a gente. Já me identifiquei com Esmirna. E conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eu acho legal que Jesus não tem papas na língua, né? Jesus não negocia esse negócio de doutrina. Nem Paulo. Ele não chega assim: não, o cara ali é de Deus. Ele só fala um monte de heresia, mas ele é de Jesus. Ele só quer que a galera volte ao judaísmo, mas ele é de Jesus. Quer que a galera volte a guardar o sábado, mas ele é de Jesus. Ele quer que a galera não se apegue somente na graça, mas que a mulherada não rape mais o sovaco, não rape as pernas, bigodão, não corte o cabelo, não faça tatuagem, não beba, não faça sexo, seja mais feio possível, use a roupa mais brega do mundo. O que interessa é isso. Jesus fala assim: sinagoga de Satanás, aquele que prega o legalismo e traz o peso da lei sobre o povo, e não a graça libertadora. Se dizem judeus, anunciadores de um evangelho sem a graça. Cara, qualquer pessoa que te parar na rua, assim, sabe? Que falar para você assim: você é crente? Né? Aí você fala: sou. Essa roupa preta aí. Então você fala assim: sinagoga de Satanás. Essa tatuagem aí. Sinagoga, Satanás. É. Se você está lá no... Mulherada lá no ônibus lá com a morguida. Sovaquinho rapadinho ali, né? Irmã, você rapa o sovaco? Você fala assim: Sua porca, você fala. Não fala nem. Né? Não precisa nem falar sinagoga, fala, sua porca de Satanás, fala. Né? Deus o livre ser casado com uma mulher dessa. Ui. Show. Quanto à igreja de Esmirna, Jesus só tem elogios. Então, ele fala sobre conhecer a tribulação, a pobreza, e depois eu quero falar a respeito dessa questão da pobreza, sobre a questão de que ele conhece a blasfêmia também daqueles que estão ali tentando de toda forma roubar da igreja a graça de servir ao Deus vivo. Aí ele dá alguns avisos, ele olha para aqueles que estão ali, que não tem nenhuma crítica a ser dada, mas somente coisas boas, ele fala assim, um aviso, você irá sofrer perseguição para ser provado. O que é mais impressionante é que Jesus tinha consciência de que aquela igreja ia passar por aquilo, e ele simplesmente não faz nada para evitar aquilo ali. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, ia acontecer isso, mas eu não vou deixar mais acontecer. Não, ele chega e fala assim, olha, você irá sofrer, ou seja, não tem conversa, você vai passar por isso e acabou. Para ser provado, para ser provado, terás uma tribulação temporária. Há duas coisas que eu acho interessante nisso daqui. Essa questão de que toda tribulação que eu e você passamos, Jesus tem a total consciência disso que você e eu estamos passando. Em nenhum momento Jesus é pego de surpresa. Não, coitado do meu servo, está passando por uma tribulação, coitadinho. Olha o que o diabo está fazendo na vida dele. Não. Foi assim, olha, tribulação, para mim e para você, denota uma única coisa, ser provado. Porque a Bíblia fala que não virá sobre vós algo que você não pode suportar. E a Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu sei que é difícil, é fácil dizer isso quando você não está na pele do cara, né? Quando você está lá, o bicho pega. Eu sei que é fácil dizer isso. Mas todos nós passamos por tribulações. Quando eu estiver passando por tribulação, eu, pelo menos quando eu passo, eu sempre procuro encontrar uma razão dentro disso tudo. Eu fico pensando assim, qual que é a razão que eu estou me lascando desse jeito? Tento encontrar uma razão. E muitas vezes você não encontra a resposta. E o que eu sei é que Jesus está no controle daquilo ali. É legal quando ele avisa, né? Porque nesse caso ele avisou. Então ninguém foi pego de surpresa. Agora, quando não, nada acontece? Quando você sai de casa? Teve um dia lá em casa que a televisão queimou, o carro quebrou, o Gabriel ficou doente. Falei, olhei para cima, qual que é? Qual que é? Só porque eu fui arrogante domingo? Qual que foi? Mas a segunda coisa que é interessante é a questão de que a tribulação é temporária. Ou seja, Jesus não deixa você permanecer numa tribulação para a vida inteira. Amém? Pelo menos comigo nunca foi assim. Sempre quando eu passei, foi algo temporário. Mas tinha um momento que vinha um alívio. Também não é só ferro, né? Pelo amor de Deus. Se for, vem aqui que a gente ora. Tira esse exudo aí. A gente expulsa. Se nós não expulsar, a Nina Seta expulsa. O encorajamento. Ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma observação com relação a isso. Quem os encorajava era o que sabia o que era morrer. Por isso que Jesus fala, o primeiro e o último, o que foi morto. Somente aquele que foi morto pode chegar para alguém e dizer, ser fiel até a morte, porque eu fui. Aquele que está dizendo isso não é alguém que não morreu, que não sabe o que é morrer, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é ser perseguido, não sabe o que é sofrer injustiça. Aquele que está dizendo é aquele que sabe que morreu e, portanto, pode dizer com autoridade, seja fiel até a morte, que eu morri, mas revivi. Amém? Porque muita gente vai ficar pelo caminho e, quando ressuscitar, terá que prestar contas da sua vida para ele. O que concluímos com esta carta, para a gente finalizar? Que a pobreza do crente diante de Deus pode denotar riqueza. Amém? Pobreza diante de Deus não é a forma como a sociedade enxerga. Bem-aventurados os pobres, porque eles o quê? Herdarão o reino de Deus. Amém? Cuidado com essa teologia ilusória que fica te fazendo a cabeça, trazendo insatisfação na sua vida, que você não pode ser feliz sendo pobre. Olha, se fosse para ser infeliz sendo pobre, 40 anos de infelicidade não tem mais para a minha vida. Né? O cara que fica iludido em ser rico, correndo atrás de dinheiro, se mata todo por causa de dinheiro. Seja feliz. Seja pobre, mas seja limpinho. Seja feliz. Amém? Seja pobre, mas seja feliz. Seja feliz, porque para Deus você é rico. Ah, meu, eu fico pensando, quem tem muito dinheiro, às vezes a gente pensa, fica com inveja, né? Poxa, se eu tivesse dinheiro, bicho. Para conversar com gente que é rica mesmo, para você ver se há felicidade no dinheiro. Felicidade é uma postura que você toma todos os dias de ser feliz, não tem nada a ver com dinheiro. Obviamente que há situações na nossa vida, como doença, que muitas vezes podem nos roubar a felicidade. A segunda coisa é que Deus nos assiste em nossas perseguições. Amém? Você não está sozinho. A terceira coisa, que a morte é uma possibilidade para o mais fiel dos crentes. Ser fiel até a morte. E morte é uma coisa que a igreja sabia mais do que qualquer um de nós. Se tem alguém que sabia sobre morte, eram essas sete igrejas aqui. Porque todo dia era gente na igreja morrendo por causa do evangelho. Então, quando a gente vê assim, né, o cara morre, todo mundo, ó, mas crente morrer, né? Esses dias alguém ficou sabendo que eu estava doente, né? Mas como pode um homem de Deus, um pastor, um anjo, ficar doente da cabeça? É porque a infeliz não está na minha pele. Quase que eu falei, vem pastorear Gólgota para você ver o que, que vai acontecer com você. Você fica louco em uma semana. Vem, vem pastorear aqui, aquela raça lá, pecadores, hein? Algumas curiosidades sobre Esmirna. Em Esmirna, os judeus do Satanás se juntaram aos pagãos e conseguiram a condenação do bispo Policarpo, discípulo de João, queimando-o na fogueira. Depois de martirizado, até mesmo os restos mortais de Policarpo, os cristãos foram impedidos de juntar para um enterro cristão. Policarpo era discípulo de Jesus e foi queimado vivo. Quando ele estava para ser queimado, perguntaram para Policarpo se ele queria negar a fé e ser livre da fogueira. Ele falou, durante toda a minha vida, eu o servi e ele sempre foi fiel a mim. Não será na minha morte que eu o negarei. E Policarpo foi queimado vivo. E até as suas cinzas foram impedidas de serem removidas pelos crentes para ser enterrado. Ser fiel. Feche seus olhos. Quero orar a respeito disso. Nós só tratamos a respeito de duas igrejas, mas talvez você tenha se identificado com alguma delas. E talvez com Éfeso, acerca de retornar ao primeiro amor. Voltar para Jesus. Que hoje possa ser uma noite de arrependimento, de retorno, de voltar para o colo dele, para o abraço dele, para o amor dele, enquanto há tempo. Talvez você seja como Esmirna, que esteja passando por um momento de muita tribulação e perseguição, e talvez esteja pensando que Jesus te abandonou, e o que ele está querendo dizer através disso é que, por mais que você esteja passando por meio dos vales, ele sempre vai estar com você. Sempre estará com você. Sempre. Senhor Jesus, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao teu nome, Senhor. Que eles, além de representar, Senhor Jesus, eles possam trazer na nossa vida, Senhor Jesus, um novo conserto por meio do teu sangue em nossas vidas, Senhor. Que o pão e o vinho, Senhor Jesus, possam trazer sobre a nossa vida a reflexão de que nós precisamos te amar acima de todas as coisas, Senhor. De que o Senhor caminha em nosso meio. De que o Senhor nos ama. E de que o Senhor jamais nos abandonará. Em teu nome. Sirvam. E não comam e não bebam. Dá um pão aí. Em 1 Coríntios, vocês não precisam abrir. 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Comam do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomam do vinho. Nós te amamos, Senhor Jesus. Comece a orar aí onde você está e agradecer por tudo aquilo que ele fez na sua vida. Pode orar baixinho, no teu cantinho, assim, com ele, na tua intimidade com ele. Fale com ele assim: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Obrigado por ter me resgatado, Senhor, da minha vida de pecado, Senhor. Obrigado por ter me dado vida e esperança, Senhor. Uma grande aventura para ser vivida, um grande sonho para ser vivido, Jesus. Te louvo por ter morrido a nossa morte naquele dia, Senhor Jesus. Obrigado, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, Senhor, nós estaríamos perdidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pegue seu irmão que está ao seu lado e ore por ele agora, em nome de Jesus, e abençoe a semana dele. Que seja, profetize sobre a vida dele, uma semana abençoada, em nome de Jesus.